você também. Cumpra o ID Sem Fronteiras. Informações 839-8746-2333. 839-8746-2333. Rede Fé, indo cada vez mais longe, para você ficar mais perto do Pai. Desde 2004, em www.redefé.com, o mundo inteiro pode ouvir a Rede Fé. Ouça e seja livre. Rede Fé. Com fé, tudo é possível. São muitas rádios, mas apenas uma é a Fé. A rádio que fala sinceramente ao seu coração. Rede Fé, 11 horas e 17 minutos, horário de Brasília. Aperte o cinto, prepare-se. A partir de agora, na Rede Fé, uma hora direto, só de música. Sem parar. Louvor, não para. No break. Hora cheia. Hora cheia. Só música. Hora cheia. Tocando mais. Hora cheia. Hora cheia. Tocando muito mais. Rede Fé. És a fonte, o meu destino.